520, prossiga para 2000 pés, autorizado o LFF6, reporte estabilizado. A 2000 pés, autorizado o LFF6, reportarei estabilizado, 3520. Zero, iniciei a redução, vai seguir o tráfego para frente para 10 milhas. Reduzindo, 3520. Golo 592 estabilizou? Estabilizado, Golo 592. Chame torre na sequência, no 8, decimal lado 5. 295, boa. Observador, Golo 592, estabilizado, baixou e travou. Frente, Gol 1592, reporte visual com campo, chuva leve, pista molhada escorregadia, aguarde autorização. Frente, reporte visual. Visual, Gol 1592. Gol 1592. Pouso autorizado, pistão 0, 950 graus, 099. Centro de pouso, Gol 1592. Estabilizou, 3520. 3520, chamei torre na frequência 8, decimal 95. 2895, 3520. Salvador, boa noite, bom dia, 3520, passou o IACA, estabilizado, IAF. Gente, está no 3520, continua a aproximação, agora a pista livre, reporte chuva leve sobre o campo, está molhado. Ok, reportarei visual, é isso? Afirma, pode avisar, aguarde autorização. Ah, ok, aguarde autorização, não sei, tudo bom. Golo 592, no sol às 3-1, libera a direita, mantenha me escuro, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, na sua escuta, golo 592. Me confirma por gentileza as condições da pista, se permanece escorregadia? Dá uma olhada, pois escorregadia não, bastante ondulada e com força dada. Ok, ciente, obrigado. 3520, copiou? Copiado, ciente. Assim, ciente. Livre pouso no 40 Brasil 099. Livre pouso no 192, sente essa informação, direção para retiro. Sente. Gol 992, agora de copa. Guarda. 992, pronto. Tá pronto. Recife autorizado, nível 3, 70, via perdão 197. Decola da 10, faz a decolagem curva esquerda. Perfe sai da Puca e Jean-Maru. Aciona o código 5001 no controle no 20.8. Cliente 3370 Recife, fez o 197, decolada 10, primeira curva esquerda, na Puca, Jean Maracaju. O transponder 5001, controle 208, voo 19298. Sim, correto, que eu esteja mantendo pronto com o 197. Camarada. 3520, no solo 34, libere direito. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Afirmativa, levando na direita, Juliette, Alfa para o 02. Só confirmando, a pista está escorregadia assim, tá? Ok, sim, são 3530, obrigado pela informação. Salvador, TAM 3520. Prosseguir o 3520, na escuta. Vamos prosseguir para posição 02 mesmo? Afirmo. Ok, obrigado. Your 9 was in contact tower frequency 18.95. Say again. The tower frequency 18.95. 11895, 19910. 19910 or full service. Roger, Argentina 1910, continue approach, report runway inside, report runway inside, 19910. Check for Argentina 1910. 160 degrees, 10 knots. Roger. Roger, Argentina 1910. Light wind, wind is 150 degrees 06 knots. Runway right and slippery. Roger, Argentina 1910. Para o puxo de acionamento Gol 1192 na 8. Sente Gol 1192, autorizado, reporte para o táxi. Sente, para o táxi 1192. A gente não é 910, on the ground at 43, leaving to the right, and maintain frequency taxi approach via Alpha, report to the Fortex 3 Juliet. Say again, Fortex 1910, please. On the ground at 43, leaving to the right, maintain this frequency, approve the taxi via Alpha, report to the Fortex 3 Juliet. Okay. Okay, maintain this frequency, maintain via Alpha, I call you before Juliet, 1910. On Alpha, approaching Juliet, Argentina 1910. Roger, maintain position, Argentina 1910. Maintaining position, Argentina 1910. 1192, vai iniciar o push? Vai iniciar o táxi agora, 1192, tem 118, 3 horas e 56, alternando Maceió. Ok, táxi autorizado via... Pátio Índia, ponto de espera no 8 decimal, Equation. Reporta pronto, ajuste no 0, 1-5. Gente, Pátio Índia, reporta pronto, ponto de espera, 1-9-2. confirmando Ponte Fera, pronto, 1192. Centro 192, autorizado a linha decolar, vento no 50 graus, 089. A linha decola, 1192. Argentina 1910, approach attack, Fire Julia, stand 10. Corrijo. Correction, 1-1. Position 10, Zina 1910. Negativo, 1-1, key gate 11. Argentina 1910, tower. Yes. Go ahead, Argentina 1910. Gate 11, okay, 1-1. Okay, gate 11, Argentina 1910. Gol 992, decolada 51, chama o controle no 20298. 208, 1192, bom dia. Gol, bom dia, gol 1192, passando 1700 pés. Gol 92, contato radar, motor nível de voo 370 na Cega Puca. 370 na PUCA, 1192. Até a proa 100 por 35 milhas após a proa jam. Thanks. 1972 na chegada Bom Médio 1, desça para 2010, do Adicional 095. Mais quantas milhas vai manter essa proa? Mais 10 milhas, o 1192 após, tem condições de bajão. Sente. O 192 vai manter um nível de voo 390 após o desvio, voo direto Romeo Fox 098. Gente, restrito 390 após o desvio direto 098, 1192. Gente, chame agora o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alternativa 25 decimal 45. Gente, 2835, alternando 2545, 1192, mantém. Regino, primário é 25, decimal 45. 2845, 1192. 2545. 1972, autorizado em LSXT, reporte estabilizado. Autorizado em LS, Porto Alegre, estabilizado, 1972. Salvador, é o TAM 3520, autorização para João Pessoa, Santa Lima. Sente TAM 3520, autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Zulu 17, após de acordo com a curvatura do plano, decolagem cabeceira 10, após a decolagem curva à esquerda. Perfil de saída Pucajão após Aracaju. Aciano Transponder 5007, controle Salvador em 120.8. Ok, senhorita, então compreendeu o nível 370 para João Pessoa, para interceptar Pesolu no sério, decolando a 10 com curva esquerda, Pucajama, Maracaju, controle 1208, não copiou o transponder, pode repetir? Afirmo, 5007. Responda 5007, TAM 3520. TAM 3520, cotejamento correto, reporte pronto para o posto de acionamento, portão 2. Portão 2 reportará para o posto de acionamento, TAM 3520. Do 1972, chamei Turina, frequência no 8.95. 8.95? 1972, até daqui a pouco. Sou instalador, vou no 1972. 3 milhas para o externo estabilizado, final. Gente, vou no 1972. Continue a aproximação, reporte visual com campo. Continua a reporta visual, 1972. Governador, Gol 973, gente da Lima, boa noite. Boa noite, Gol 973, agora de cópia. Guarda. Argentina 1911. Argentina 1911, stand by to Greenwich number 2. Standing by for Greenwich, Argentina 1911. Desloca o campo no 972. Gente, vou no 972. Chuva leve sobre o campo, está molhada e escorregadia. Vento no meio 0 graus, 109. Gente, no 972. Ele pousa no 90. Salvador, Argentina 1911. Go ahead, Argentina 1911. Do you expect any delay for us? Say again, please. Do you expect any delay for us, for Argentina 1911? Stand by, I'm checking. Okay, it's stand by. Gol 972, na sua zona 5, libera a direita. Mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 8. Direita, Alfa, Juliette, portão 1911. Tower? Well, I have Argentina 1911. Argentina 1911, negative delay message, but your flight plan is available until 610. 0610. Okay, we will wait for our flight clear, Argentina 1911. by 2 for a copy, stand by in more, 3 minutes. Regional 1911. Ah, okay, okay. We understood, we don't, you don't have any delay for us. Affirmative, any delay. But your flight plan route is correct. Your flight plan is 40525. You have more 5, correction, more 45 minutes to your flight plan. Okay, okay, we will wait for 5 p.m., thank you. 3520 para pushback, salamento no 2. Autorizar 3520, chame o táxi. Chamar para o táxi, 3520. Gol no 173, copia. Copia, gol no 173. Guarulhos autorizado, nível 360, colando da pista no zero com curva direita. Subida São Voo, lenda Motiva, após o pêndulo no zero até Tango Bravo Eco, Taubaté, conforme a rota do plano. Aciona 50 no meia, controle 120, décima 8. 7360 então para São Paulo Guarulhos, decorada 10, curva direita na São Voo. Uno, lenda Motiva, a pêndulo no zero até Taubaté. O controle 208, transponha 50 no meia, gol 1173. Correto, 1173, você pode pronto para o estacionamento? Vai reportar, gol 1173. Antena 1911, white copy. Where do you copy, Antena 1911? Antena 1911, Creature Zeta, flight level 380, via Pêndulo 44, until Serra Golf Romeo, after cutter flight plane route. Take off runway 10, after take off right turn with Sanvo 1, departure, Serra Alpha, November Victor Oscar 1, and Doppler transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Score code 5015 and Salvador Departure 120.8. Hi, we are here to take airport 380 via Upper Tulu 44 until Sierra Golf Romeo and then 5 grand route. After departure, down right. Turbo 1 departure, transition W, squad code 5015, frequency 120.8, Argentina 19911. No 911, read back correct, correct for push and setup. I call you wife on 3 for good fire and set up back, 19911. Tango 3520 para o táxi com 121 a bordo, alternando Maceió, 2 horas e 30. Tango 3520, autorizar táxi à direita via Índia, reporte pronto para decolagem no ponto de espera, ajuste no 014. Mantive direito agora aqui na Índia, vai reportar pronto com 1014, Tango 3520. Victor 3520, pronto, uma ponte, espera, pronto. 3520, linha decola, vento 180 graus, 169. Livre ingresso, linha decolagem, pistão 10, tá, 3520. Pista via 2010, o ajuste é 9014. Sente, via 2000 pés, 1014, é possível dar presente pro Aditap ou Duna? Autorizado TAP. Itap, eu tá 3296, muito grato. É 800 com 5 mil e chuva leve. Bem, as condições permanecem do ativo, obrigado.